Bom, pessoal, agora nós vamos tocar agora o ritmo de samba, né? Isso aqui é uma variação, como foi também o da bossa nova. Tem vários ritmos diferentes. Então, esse aqui vai ser apenas uma variação, para depois vocês desenvolverem aí outras variações. E a gente também vai dar aqui no blog várias, né? Essa aqui é só para treinar mesmo, para as pessoas que estão iniciando aí, treinar esse ritmo. O que acontece? Vamos seguir a contagem também aqui. Nesse caso, eu vou montar um acorde de Dó maior. Eu vou tocar o polegar e Sol baixo. Depois, eu vou contar o número 2 e toco as três primeiras. O 3 eu conto, mas eu não toco. E depois eu toco o 4. Em seguida, toco o número 1, que é o baixo. Toco o indicador com o dedo. Conto 2, toco o dedo indicador. Depois, conto 3, toco o médio. Conto 4 e toco o anelar. Opa! Anelar, né? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Opa, eu tô com bossa nova na cabeça ainda. 1, 2, 3, 4. Bem devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Essas gravações que tem no blog aí, vocês percebem que às vezes tem latido de cachorro, tem barulho, às vezes a moto passando aqui perto. Só que eu não faço edição, não faço nada. É como se estivesse dando uma aula para vocês aqui, né? A gente estivesse junto, conversando. Então, do jeito que sair, vai. Entendeu? Para não ficar editando, né? Tirando aquele errinho aqui, aquele outro errinho ali. Não. A aula é direto. Gravo aqui, coloco no site. O importante é o conteúdo, é entender como fazer. Peço desculpa a vocês aí, de repente, algum probleminha de trastejar ou algum, né, cachorro latino estiver gravando, alguma coisa assim, mas o importante é o conteúdo. Então vamos seguir aqui. Vou tocar o polegar, depois a sexta primeira eu conto 2, o 3 eu não toco nada, toco 4, depois eu conto 1, toco baixo, depois conto 2, indicador, conto 3, toco médio e o anelar. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tocando assim, não parece, né, ser ritmo de samba nem nada, mas se coloca uma velocidade, depois já começa a mudar de figura, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá bom, pessoal? Deve ter dado umas mascadas aí, alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui, gravando, aí tem que brigar com o cachorro não fazer barulho. Mas tá tudo certo, tá? Vamos agora passar para a próxima gravação da sequência, ok? Mais uma vez, desculpa vocês aí e vamos em frente.